Сайта класс. Уверен? Розанов, центр Рецепта. Chame Centro Recife 251, alterna no 3325, voo no 074. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Torres 3305, tá com 73 a bordo, alterna Natal com 3 horas e 30 para táxi. Ok, contato copiar, 3h30, Natal com 73. Autorizado prosseguir o táxi via pátio principal, Índia. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem nesta. Pátio principal, Índia, reportando ponto de espera, 3305. Total 9908, boa noite, aguarde autorização tráfego 320 Guarulhos. Prossiga seu táxi agora via Juliette para o gate 1-1. Com a pista, tá 3226. 3226, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 8612, obrigado, tá 3226. Boa noite, tá 3226, visual. Tá 3226, boa noite. É autorizado pouso, pisto no 0, vento 08, 0 grau 08 nós, ajuste no 0 no 2. Livre pouso da 3226. Boa noite, 05, identifique, dentro 050, chegada Mário. Jet 5837, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. Torre Otan 3305, no ponto de espera, zona 0, pronto. TAN 3305, após a passagem do Airbus da TAN na curta final, ali mantém-se no 0. Após a passagem do Airbus, ali mantém 1 no 0, TAN 3305. Total 9908 para 4. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola pista 10, curva à direita. Saída Dael. Após Dael voa Leda e após Krat e conforme o plano de voo. Frequência do controle 119.8. Código transponder 5012. Cotejamento correto, chamo nessa para acionamento posto. No 3, autorizado, reporte para o táxi. TAN 3226, seu solo foi ao 51, prossiga seu táxi via táxi Alfa Juliette para o gate 07 na minha escuta. Alfa Juliette para o 07 na sua escuta, TAN 3226. Tá firme. TAN 3305, pista livre autorizada a decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Livre decolagem, TAN 3305. TAN 3305, decola o 53, controle 119, decimal 8. Controle 19833, 0. Boa. Muito boa noite, é o TAN 3305. 3305, sobre o 330, vigilância radar. 330, 3305. 805, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. 2.000 com 1.012, 805. Poderia coordenar para o TAN 3305 APRO de Aracaju? Alô, Alfa Romeo Uniforme. Olhou o TAN 3305. TAN 3305. Prossiga. Poderia coordenar a proa de Alfa Romeo Uniforme para 3305? Aguarde. Copiado, Galeão, 4 horas com 4 POB. Autorizado prosseguir o táxi via Taxway Juliette Alfa. Reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Posição de nível de voo pelo centro Recife 290. Romeu Fox 08, restrição 290. TAN 3305, muito obrigado. Jet 5837, desce para 2.000 pés, 1.012. 2.000 pés, 1.012, Webjet 5837. Reporte para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi. Total 9099, melhor dizendo, 08. 9908, autorizado da linha área decolar, pista 10, vento 090 graus, 08 nosso. TAN 3305, chama Centro Recife, frequência no 2545, alternado 2685. 2545, 2085, TAN 3305. Segundo 37, vetor radar sequenciamento, após pelo mantém a presente proa, se admite ao log. Após... Pelô mantém proa limitado pelo localizador 5837. Utilizando localizador no 805. 805, pet final, chame turno no 86. 86. Vai, Bjet 5837, curva esquerda, vou em proa 140, autorizado a final 10. Esquerda 140, autorizado 5837. 1805, estabilizado, baixado, ainda não baixado, nem pronto. 1805, boa noite. Tráfego avistado, reporte baixado e travado é o número 1 para pouso, vento 090 graus 089. Ajuste 1012. Gente, portará baixado e travado, 1805. 320, contato radar, vigilância. Ascensão 320, total 9908. Complete final, chame torre no 8, decimal 6. Completando, chama torre 18-6, 5837, obrigado, boa noite. Boa noite, tá 3600, desce para 2000 pés, autorizado a final no 0. Bateu 2000, autorizado o procedimento, tá 3600. Torre Salvador, boa noite, Webjet 5837, tá estabilizado o localizador, baixado e travado, com 8 milhas pro... externo. Boa noite, Webjet 5837, tráfego avistado, complete aproximação em favor em pista livre, número 2 para pouso, vento 080 graus 089, ajuste no 012. Continua aguardando pista livre, 5837, agora fui, aliás. Afirma. Só confirmando, tá baixado, travado, né? Ah, positivo, tá baixado, travado. Gente. Oi, é o Ocean 6224, para o pushback agora. Autorizado, reporte para o PAX. Autorizado, reportará. Via taxiway Alpha, última esquerda, ou melhor, taxiway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal na minha escuta. Alpha, reporte para ingresso no principal 805. Webjet 5837, pista livre autorizada pouso, vento 090 graus 0629, ajuste no 012. Livre, pouso 5837. Custo localizador, tem o campo à vista, outra 3600. 3600, complete final, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Torre Salvador, UTAN 3600, boa noite. Boa noite, 3600, tráfego avistado, complete aproximação, informarei vista livre, vento 090 graus 089, ajuste no 02. Aguardando pista livre, o tanto 3600, prossegue. Para o táxi 6224 91, 1h50, alterna Salvador. Alternado no 3325. Para decolagem. Autorizado, reportará pronto no ponto de espera para decolagem 6224. Webjet 5837, seu solo for 07, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, pátio 3, conforme sinalizador de pátio. Alfa Kilo, pátio 3, guardando sinalizador, o 5837. Aviso. Juliette, para ingresso 805. O no 805, fica atento à saída da aeronave Fokker da Cochiné, prossiga seu táxi via Juliette ou a critério Índia para o gate 03. Gente, para o 03 a critério 80. Da 3600, pista livre autorizado, pouso 090 graus 08 nosso. Livre pouso da 3600. Salvador, 6224, ponto de espera pronto, visual com aeronave na final. Após a passagem do Trafker, base da TAM curtíssima sinal, ali mantém piso no zero. Após o TAM, na curtíssima, ali mantém no zero. Afirmo. 3600. No solo aos 10, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 04 na minha escuta. Alfa Juliette, gate 04, gente. Oceaner 6224, pista livre autorizada a decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado, vai iniciar a Oceaner 24. Oceaner 6224, decola os 12, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 698, muito boa noite, grazie. Boa noite. Controle Oceaner 6224, decolou na sua escuta, muito boa noite. Oceaner 6224, contato radar, sobe para nível 190, vigilância. Ah, 190, vigilância, 6224.